sobe. O robô vai te pegar! Não corre! Chegou a hora da gente começar! Hora do eletrizante! Opa! Opa! O comandante do robô mais lindo do século chegou. Chegou. Chegou. Chegou. Chegou. Vai pra cima, meu DJ. Júnior Eletrizante. E coloca pressão nesse hobby. Pai, você não ganhou, foi? Rapaz, imagina se não tivesse ganhado, né, Beto? Vou começar a floresta! Aqui no hobby! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, do jeito certo, do jeito que tem que ser. Deixar o escurinho, deixar o escurinho, deixar o escurinho, deixar o escurinho. Toma na batida, vai. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando, só caçando, só caçando, só caçando, só caçando, só caçando. O que é que tu tá caçando? Diz pra mim. Puta, puta. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonézinho pra trás. Só caçando. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Que eu tô na área, bora, bora, bora, bora. Que eu tô na área e tá na hora. Eu quero mais pólvora, quero, quero, quero na pressão. Um, dois, três, agora, agora. Explode o bagulho. Cadê a galera do Paysandu aí? Só a galera do Paysandu. Quero ver só a galera do Paysandu. Joga a mãozinha pra cima aí. Galera do Paysandu. Só quem é do Paysandu dá um grito. Imagina se não tivesse ganhado, né, Beto? Apaga pra mim aqui. Coloca o escuro do clube do Remo, por favor. O escuro do Remo. Até porque eu sou remista. E a maior do Norte é do Remo. Respeita, viu? Só quem é do Remo, põe a mãozinha pra cima, põe a mãozinha pra cima. Só quem é do Remo, quem é do Remo, dá uma vaia no Paysandu, aê! Toma, toma, toma, tá na hora de começar, tá na hora. Bora eletrizante, bora eletrizante, põe no batidão, batidão e doida! Só a galera do Remo. Vai mandar a galera do Paysandu rasgar. Comigo, comigo. Manda rasgar. Explode! Teu pai tá aqui, viu, Beto? Tchau, ei, vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho, vai. Vem baixinho, vem baixinho, vem baixinho. Põe a mãozinha pra cima. Vem comigo, bora aí doidar. Vem comigo, acelera, acelera, acelera. Só quem tá solteiro, cadê meus brother que tão solteiro? Vou soltar a voz agora. Para de brava, uma mina maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é soltada. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar. Vocês. Voltou? Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Aperta mais um pouco, aperta mais um pouco, aperta mais um pouco. Evoluiu, ritmo agressivo, sério. isso. Quem é que tá solteiro na floresta? Joga pra cima. Quem é que tá solteira? Joga pra cima. Quem é que tem um amigo corno? Dá o grito. Fogo e remédio na vida noturna. Eu gosto assim. Eu gosto assim, eu gosto assim. Na onda da moto, né? Quem ainda sente saudade do seu ex, dá um grito bem alto aí. E quem não quer saber do seu ex, dá um grito mais alto aí. Quem tá a fim de beijar na boca, dá um grito. Na contagem. 3, 2, 1. Explode! Explode o bagulho! Vai, meu robô! Vai, meu robô! Vou puxar o seu cabelo. Toma, tapinha, então. Toma, tapinha. Meu amigo! Maicão do Açaí! Ele, o gordo da tartaruga! O meu parceiro Ciro do TJ! Aceitou o convite dar o setor, é Ciro? Alô, Estefan! Forte abraço aqui do seu Braulio Júnior. E pode chamar! Chama ela pra cá! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. Toma na batida. Quero registrar a presença aí do meu grande parceiro, Heitor Lobo. Fala, Heitor! O homem que comanda o aplicativo Rock Doido. Tá aqui comigo ao lado esquerdo dele, o Wallace Segue, o Natan, o empresário Luciano. Um forte abraço. Mas diz pra mim que elas querem, Heitor. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o 5-7, ela quer o 5-5. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Planejou um assalto peso, planejou um assalto foda. Mas valioso piorou, mas valioso que não tá nossa tropa. É o 5-7 de xoxota nossa tropa. É o 5-7 de xoxota nossa tropa. É o 5-7 de xoxota nossa tropa. É o 5-7 de xoxota. Mas põe essas meninas pra livrar do ex delas agora. Libera o play, Júnior! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando. Meu grande parceiro DJ Davidson Bota! O homem que arrebenta. E a nova contratação lá do Megatron. Fala DJ, sucesso. O meu parceiro Léo Lobo, o touro proprietário lá do Megatron. Boa contratação, viu Léo? O homem é bom, o homem é espetacular. Chora então. Pode chorar. Gesto DF. E aí família, tá comigo galera do Megatron, forte abraço. Acabou de me perder. Rebeca Lindsay. Já tá na hora de botar o bagulho doido. Alô, peru. Alô, explode! Explode! Eu tô gostando de uma prostituta. Ela o quê? Ela o quê? Ela o quê? A filha do Aégua! Pega fogo, Florentina! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai. Vai, eletrizante. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Pode, pode, pode, pode, pode. Pode fazer o que tu quiser, que tá liberado. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô me em você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher, vou parar. Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. E só quem não quer saber do seu ex, da sua ex, joga pra cima aí. E pode mandar lá pra longe agora, pode liberar. Manda pra longe! Quem não quer saber do seu ex, dá o grito! Dá o grito! Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu! Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu! Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu! Sério, GDG! Vai, meu filho! Ela na batida! Na batida! Sexta-feira! Tem Robin lá na Marina Bay! Juntinho com o Super Pop, Hobby Pop, lá na Maria Bay. Sábado, Sítios Mar. Domingo, Quadra do Curtume, lá na DF. Estamos em casa. E na segunda, Caribe Show. Super Pop, Robson, segunda no Caribe. Vai ser estouro. Alô, Peru, não me decepciona, meu filho. Já! E as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Eu tenho uma pop e as novinhas me adoram. Fala, Uni Braga! Não vou. Não vou. Os fugitivos, bora, Leonan! Aceitar suas insinuações. Tu quer? Dividida. Cadê ela? parceiro particular, Carioca Tormento. Bora subir, hein? Se escolher dinheiro, eu vou chorar. Vou não ter você pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar. Vou não ter você pra me abraçar. É simples. É só fazer a matemática, viu? Não complique. Não sou mais sua. Muito simples. Lá vem a música do Fiel, Dentinho. Eu tô gostando de uma prostituta. Ele é da fita de todas Mas a música dele, essa aqui, vai, Fiel. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Só dava pro cara. Me dava se eu desse melissa. Se eu desse. Aí ele conheceu o Dentinho. Me dava se eu desse. Só me dava se eu desse. E o Dentinho não dá melissa, não. Me dava se eu desse. Ele marcha bem mesmo. Só me dava se eu desse. Só me dava. É doido, né? Me dava se. Fala, comandante Hugo! Só me dava se. Você, Rogerinho da Brosa. Melissa, eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui, as novinhas aqui. As novinhas aqui do Rob. As novinhas aqui do. São tudo bandida, não vai te iludir por elas, pelo amor. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. Vem-te embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando esse piru. E o quê? Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E as novinhas me adora. E as novinhas. Irmão do Madeirito. E as novinhas me adora. É DJ Belly, um exemplo de DJ mulher. Não para. É MC Ginha. Do you wanna keep bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass, bass. Toma, toma, toma. Bass, bass, bass. Fala, pituca da puta. Bass, chama ela pra cá. Bass, chama ela pra cá. Bass, chama, chama, chama. Bass, bass, bass, chama, chama, chama. Bass, bass, bass. Já! Já, Steph! Davis do Mota! Bora, DJ! Bora, Léo Lobo! Bora, família! Boa noite, povo que é cheguei! Já! Já! Vou chamar embora! É muito álcool! Carioca Dormido, a Iris, o Murilo Silva, Vanessino, o Urso! Fuga, equipe Tormenta, estamos juntos. O eletrizante já chegou, tum. Prepara, peru. Chegou, tum. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Bora, Playboy! Primeira marca! E aí, rato? Vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais pálvora! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Robby? Quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. Quem é Robby? Vai pro Robby. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Fala que fui eu, viu? Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Tu toca, me fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora! Porra nenhuma, eu quero é putaria! O quê? O quê? O quê? O quê? Vai na banha, Eletrizante! Bora abraçar a galera. Vai lá, Adriano Salles. tem que ter a placa, meu filho. Sarro preto tem quase 1000 lá na frente. Tá te gravado em todos meus pensamentos. Meu filho, traga o número da placa. Eu não te digo mentira. Eu quero conhecer e saber de um pouco. Agora eu quero é te ver. Estás em minha mente. Gente, tem um carro preto lá fora. Me deixa bem louca. Que a placa é 1316, viu? Então chega rapidinho lá na frente. 1316. Eu estou morrendo com vontade de beijar. De beber. Rod Cartilho, família Dorme Sujo, Valari, Márcio Mendes, o Picos Dorme Sujo do Rod. Pega a equipe do Cobiçados, Dorme Sujo. Porque só penso em ti agora, noite e dia. Meu parceiro Maicon, Velho Mamute, o Rodrigo, galera do Cineral, um forte abraço, viu? Desde que te vi, sou um parceiro aqui do João. Você que era você, Bruno? A Dani, Stephanie Lopes, o Poro, o Cássio, o Tony Vindo. Esse som considerado demais aqui no Rock. DJ Luiz, o poderoso chefão. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, Leonardo Multimídia. Fala, Léo. Eu sou o Rio. Fábio do Comércio, e aí, Fábio? Pode começar a descer, Fábio. Yasmin Bandida. Nara Bandida, bora, Nara. Pode começar. Beijão. Beijão. Beijão. Beijão. Beijão. Chama-se que elas têm trabalho de comunidade. Já avisei pro que é já sou da cor de verdade. E se tu também, eu sinto vale da gaiola. Está até a cabeça. Toma, toma, toma, toma, toma na batidão. Toma, toma. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Bonezinho pra trás, só caçando, só caçando, só caçando, só caçando. Vai, eletrizante, foi. Fui no batidão, fui no batidão. Hoje segunda tem Caribe. Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala. Eletrizante tá tocando, olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile, Super Hot Baile. Trocou meu nome quando a gente fez amor. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. E com a gente o vocalista. Eu senti essa dor. Mas a banda batidão do Melody, meu parceiro Tom Platinado. Fala Tom, forte abraço aqui do Júnior. Estamos juntos. Sabe disso. Meu. Vira o Fábio. É meu. Chama a atenção do gol aí, viu, gente? O gol 1316. Dono de um gol 1316. Não chega no teu carro rapidinho, meu filho. Vai, eletrizante. Põe essa galera pra dançar um pouco, meu filho. Vai. Tio Roberto, né, tio Roberto? Tá feliz, né, desgraçada? DJ Wildeck, pouco papo e muito grande. Tio Roberto, eu sou grande, amor, Loura. Espetacular. E Loura, o Marquinho e o Luiz Eduardo. Parceiro aqui do Júnior. Aqui do Júnior. Só quebrar, as pura interesseira na garupa, só quebrar. As pura interesseira na garupa, só quebrar. As pura interesseira na garupa, só quebrar. Lancei uma motoca na minha quebrada. Lancei uma motoca na minha quebrada. Comi ela de quatro, tampa na placa. Comi ela de quatro, tampa na placa. Comi ela de quatro, tampa na placa. Comi ela de quatro, tampa na placa. Todo mundo aqui vai dançar. Aquele que não dançar vai engolir chumbo. Gaiteiro, toca o um negócio aí. Que sabe vai dançando, carinhado, vai. Patrick de Benecê, Motora Robinson. Tá comigo, Mauro Skate. Quem são vocês, dois? Vem, Playboy. Playboy, vem na barra. Cadê o rato? Vai, rato. A manha. Bora, fiel, bora, dentinho. Sai da frente, lá vem elas, minha gente. Elas tão puta cara. Renan doideira. Mas é cachorro. Tá de bênção, né, Renan? Nós tubo tunge, nós. Juro doideira! Do sabu... Ele, seu amor, tá comigo. Fala, meu xará, xará. Esse até embaixo, o Guga não olhava, não. Mas jogava na minha cara e eu nem dava atenção. Depois de serem persistente, não foi nada diferente. E no final do baile, ela deu a chefe pra gente. Assim aqui eu gosto. Quem são vocês dois? Eu sou DJ Guga, e esse aí é o MC Pierre. Toma, toma. E as solteiras? Pode dançar, minha filha, tá liberado, vai. Celo da Gerejeira me abandona, Celo. Leandro Céu, mascote. Leandrinho. Ele, o Andrezinho lá na TF, tamo junto. Fala, Popi! Gosta, escondidinho. Ele sou grande amor, né, Popi? No segredinho, só no sapatinho. Só no sapatinho. Tiago da Laçada. Só no sapatinho, só no sapatinho. Ela falou que gosta, escondidinho. Ela falou que gosta, no segredinho. Só no sapatinho, só no sapatinho. Só no, só no, só no, só no, só no, só no sapatinho. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Ninguém vê, ninguém atrapalha, ninguém sabe, ninguém estraga. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. Vai sentar sem ninguém ver, vai foder sem ninguém saber. É tudo no sigilo. Alô, Irã! Tu sabe como faz. É tudo no sigilo, tu já sabe como faz. Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Se conta pra alguém, não te como mais. Se explanar, eu não te como mais. Tá pra alguém, não te como. Olha a Tayla. Aí, DJ G. Ju Tavares. DJ Cook. E a Carla. Pica, cara. Diego GDG, seu grande amor. Laís. Raiana Brito. Tá amando essa desgraçada. Agora vai. Deus quiser. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Fala, Jonathan, irmão do Madeirito. Toma, toma, toma. Ai, meu Deus do céu. Tu é doido, né? Vamos dançar. Vamos na floresta. Segura aí. Calma, meu filho. Pode chamar que ela vem. Pode chamar que ela vem. O Neto Braga. Mexendo o peito. E aí, Neto? A bunda também. Vem de seu amor. Sentindo balança. Sempre. O Fábio começa, é nóis. Leu, né? Como ela tá toda. E a sua esposa de Braga. Bora, Vertinho! Tá toda gostosa. Os garotos do Red, bora, maluquinho. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito. Fúria da noite? Que gosta. Fala, Fúria! Tá ficando distante, né, garçom? Ela tá na 17 com as suas amigas. Tá tendo disputa pra qual mais. Kika, kika, kika. E kika, kika, kika. E kika vai quicando. E kika vai quicando. E kika. quica, e quica, e quica. Tome então, tome então, tome então. É o DJ Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os caras tapa negócio. Ciro do DJ, leva ela, leva ela, leva. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gugu é um piloto e o Pierre é o copiloto. O Gugu é um piloto e o Pierre é o piloto. Tu vai dar pra um. Painão! Motora Robinson. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. O aniversário do Renan Doideira. Piranha, tu quis o céu, tu tá no. Bora, Eric. Vai ser. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu. Qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai. Ciro do DJ, aí o jogador picadinho da Tuna Luso. Deixar você escolher. Aproveita. E do Flamenguinho do Girona Zeróis. Aproveita, é o melhor momento da sua vida. Rodar sua xereca. Eu te jogo aqui de cima. Rodar sua xereca. Eu te jogo aqui de cima. E toma, toma, toma, toma, toma. Vai, eletrizante. Eu gosto dessa aqui. Eu gosto dessa aqui. Vai. GB, Gringa Belém, fechado, estamos juntos. Gringa Belém no telão. Olha o grave, olha o grave. O grave faz tum. Rafael Rodrigues. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tum. Bola, Júnior. E a bunda dela bate, bate. Só porque me passa no Igor. Bate, bate. Bola, Igor, você comigo também na área. Bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai. Curtiu o mascote da galera também. Vê só as que sabe. E aí, mascote? Vai, acompanha o grave. Peraí. Deixa no escuro. Essa aqui eu vou deixar só pra aqueles meus brothers. Que são moleque doido. Cadê? Cadê o comandante do Caribe? Cadê o cara? Ele vai passar a visão da Transvareza. Vai, ô filho. E fico muito mais agressivo quando tô cheio de tesão. Muito mais agressivo quando tô cheio de tesão. Se for aplique, vai sair na minha mão. Se for aplique, vai sair na minha mão. Matezinho por a vida. Vai sair na. Aniversário do cara aí. Tava com tesão e que as. Fabinho Ferrari. Eu tava com tesão e que as ideias eram reta. Se fudeu, ficou careca. Se fudeu, ficou careca. Mas escuta essa. Se fudeu, ficou careca. De novo, hein? Olha mais alto do pop aí! E aí, mais alto! Eu tava com tesão e que a ideia era reta. Se fudeu, ficou careca. Se fudeu, ficou careca. Se fudeu, ficou careca. Elas gostam de dançar e dar risada. Gosta de dançar, gosta de dançar, gosta de dançar, gosta de dançar, gosta de dançar. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. E eu falei, calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco. E aí, Cezinho? Ela sentou e gostou, ficou e gostou. Embolou, pensei firme, chamou de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Chamado de amor. E ela sentou e gostou, ficou e gostou. Um abraço pra você, Zezinho. Tá com a gente aí no mascote. Meu parceiro Igor. O Alan. O da Disco Pizza. Oi, senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei que tu gosta. O Alan do Suicídio tá comigo também. Sabe aonde, né? Senta, senta, senta, vai. Senta que eu sei. Meu parceiro Galega, dormindo você, Bonecinha. Meu parceiro Murilo. Tá meio grau. Tá meio grau, tá meio grau. Ah, tu tá meio grau, é? Tá meio. É Bituca! Tá meio grau. Ele tá meio grau hoje aqui na floresta, floresta! Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Tá meio grau. Tu tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Detona! indo, vai indo. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. E tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Vai, Letrizante, vai tocando. Meu parceiro Christian, ele, o Nego Matheus, tá comigo. Bora, Fagner. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau, é tchau, é tchau, é tchau, é tchau. Ritmo usado, Loratio, Cadoque, sempre trajado no bolso. Tá rolando. Alô. Consequentemente vai rolar um pente. Filho do céu. Me indica, essa noite vai ser foda. Coisinhas da queda. Bora, Felipe. Pente, pique, o brilho da corrente. Pegar uma apagação de sapo já, macaco. Olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Recasso, eu tô devendo. É porra. Chama ela pra fuder. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Meu parceiro Bruninho, chama ela pra fugir, vamos. Ele e toda a minha GDC por ali também. Chama ela pra fugir. Olha o Renanzinho veio hoje. Evoluiu, ritmo agressivo 150 fluiu, levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Se não tiver portando, ela nem olha pra você. E Fabinho? Era de boa, agora eu tô. Fabinho Ferrari tá por ali, ó. De meia, tô pegando várias delas. E ela maeta demais. Não me queria e agora. E o tio Roberto? Me dá pé pegar só porque eu tô de mar. Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Meu parceiro Bobinho, o Diego GDG, e aí Celo, os meninos da vila ali, ó. Pode preparar ela que tu vai balançar. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Eu duvido tu fica parada quando o Bruninho toca aqui na favela. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar. Bora, maluquinho. Vai balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, balançar, perereca. Vai balançar, balançar. Tá todo mundo invadindo na floresta. Bandido, envolvido, o mais odiado pela mulher dos amigos, o mais amado pela mulher do inimigo. Caraca, Tormento, esse romance. Prepara tudo que sexta-feira tem pobre, tem hobby. Uma vez que eu te acionar, tu já usa a Marina bem. O conflito. E na segunda-feira também, viu, maninho? Cama que eu boto na lá do Caribe. Fica de ponto na cama que eu boto. E aí, Vanessinha? A Vanessinha veio curtir o hobby. O Toninho é bandido, o Turugu é bandido. Fica de quatro na cama, com quatro na chota e você dando grito. E a putaria chama o Leandrinho que o DJ Bruninho. E até a Ju veio hoje, né, Ju? A putaria chama o Leandrinho que o DJ Bruninho te faz. É rock doido hoje, Ju! Mandelão, convida que ela não resiste. Que a equipe Mandelão. Fala, Batistão! Que ela não resiste. Ei, puta! Vem de Wallace Ramos. Tá comigo! Ei, falou, Cris! Adriano Salles. Ei, puta! Mas tá na hora da gente começar a puxar um pouquinho assim. Vai, eletrizante! Olha aí, Fúria! A partir de agora é pra recordar, hein? Chorar não vai trazer. Vai gravando aí, japa. Ligar, o que fazer? É o fim, não dá mais. Onde o nosso amor se escondeu? Oh, Vera Ribeiro. Eu me apaixonei, será? Velha é a Fanny. Esquece. Põe na fita, diga Sara. Eu vou. Comandante Hugo. E aí, Dentinho? Rogério da Braz, seu amor. Meu parceiro Rafael lá na TV. Fala, Rafael, tamo junto, viu? Dizer tudo que eu sinto por você. Com DJ Alessandro Duarte e o DJ Tapó. Esse som. Parabéns pra você, Renan Doideira. Junto com. Olha o Mamute ali, ó. E a equipe Barão Vermelho. Vou amar você. Vem amar, vem amar, vem. E aí, Brindinha, sente a sequência do Júnior, Júnior! Onde você vai estar quando voltar pra você? Eu preciso explicar. O Andrezinho. Porque eu voltei. Ele, o Marquinho. Esse tempo. Ao lado esquerdo do Rob. Sozinho. O da companhia do meu parceiro Robson. O mascote. O Zezinho Leandro. E aí, Celão? E aí, Felipe? Com a gente. Não importa o tempo que passa. Ele rompeu fronteira com a gente ontem pra Mosqueiro, bicho. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei. Mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar. Mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Meu amigo Robson da TV, fala Robson. Mas voltei. Playboy. Fala, Andrezinho! Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. Esquete! Agora tô em outra. Quem sabe pode cantar, viu? É o quê? Tudo, tudo, tudo, tudo. E a volta por cima. De novo. É. Puta. Segura o coração. Por essas horas, aqueles bandidos que são na fita, vou só lembrando. Dani Belém. Vai lembrando os cascos. Perfeitos momentos quando jurava. Betinho Lovato. Bora, vai! Bora, Léo! Bruno Oliveira! Dani GDC! Stephanie Lopes! Ela e o Peru! Vai, Poro! Cadê o Cássio? Lindo do céu! Fala, Carioca! Vai lembrando, meu filho! Luana Neves! Meu coração é quem diz não eu! Virou ilusão! Ciro! Rico milionário! Olha quem tá na área! E aí, Neto Braga! R7! Neto Braga! Fala de Braga! Dani Braga tá comigo! Era o Leonel dos Fugitivos, o Avertino dos Garotos do Red! Tá todo mundo ao lado direito. Júnior Doideiro, seu grande amor. O William Bittencourt, fala o William. O que tu é? Onde eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei? E aí, Bruninha? Um abraço pra você, Bruna. Tá todo mundo aí, ó. Pra cima. Tem que merecer. O Playboy Beira-Mar. Velho Rato. Sou considerado. Dois brotos, é doido. O Nara Bandida. Mas só lembrando dos cascos velhos. Ela bombou. E aí, Peru? E o Fiel. Se eu fosse o fiel, eu não ia mais no ponte. Vou fazer, diz que é natural, que amor e vão e vem. Bruno do Queijo, fala Bruno! Bruno do Queijo, vem mesmo esse Playboy. Batistão. Alô, Pituca! Puta ponta, puta ponta. Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te... E o Popi? Recuperar meu corpo. Valor eletrizante, eu vou casar esse ano. Esvaziar. Bora, Popi, ali, seu grande amor. Faça-me prender a ti. Era pra eu sorrir, mas eu chorei. E aí, Igor? Meu empresário Igor. Do Bola de Fogo, você, meu Igor? Tá na área. A mais alta do pop! Eu vou mudar o final, mudar o final, mudar o final. Vira o telão do espetáculo! Paulinho Carnes. Do meu empresário Paulinho Cachorrinho. Segura o cara. O homem que comanda a feira na Terra Firme. Terra Firme. Patenteado. Olha o Paulinho, do Jed. E aí, Paulinho? O empresário Paulinho agora, viu, Júnior? O deputado Paulinho, cadê ele? Fala, Maluquinho. Que saudade de você, que vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor, te ouvir. Olha o Neto Braga. Ele, o Fábio do Comércio. Esse Neto Braga tem moral, bicho. Amigo particular do Performance, tu sabe, viu, bicho? Até o sol raiar, até o sol nascer. E vai chover 5 dias sem parar. E vai passar um furacão em nossa cama. E vai chover 5 dias sem parar. Tá aí na Araújo. Estética emagrecedores, fechado com eletrizante. Essa é considerada. Tainá Araújo. Capricho, capricho. É doido? Dá logo vontade de beber. É agora da sequência. Da sequência. Olha o furo da noite ali, ó. Esse é brother, esse é parceiro do Robin, do Robin. Eu me entrego ao seu jeito. Bora ver, meu filho. Eu me entrego ao seu amor. Ei, Fagner. Com o rosto. Põe o baratão no celular pra mim, no telão pra mim, mãe, mãe. Você me apaixonou. Agora que toco em ti. Jaque! Sonhei. Amiga Jaque! Anjo do amor. Só que tu queria, né? Mas foi pena que acabou me demais. O que tu faz aí, Ratinho? Me demais, me demais. Se sonhei, foi com o anjo do amor. Foi tão bom. Graças de carne, São Domingos! Do meu grande empresário, saúde sempre comigo. Fala, saúde! Saúde! Sempre, sempre. A Duro sai mexendo na vida dele. Bruno e Frio, a moleque! O cara lembra daquele casco velho, lembra, Ciro? Do meu peito. Gordo da tartaruga. Alguma chave, algum segredo que me prende ao seu. Um jeito perigoso de me conquistar. Um jeito tão gostoso de me abraçar. Tudo se perde, se transforma sem ninguém te ver. Eu busco às vezes em detalhes encontrar você. O motor Robson, o painel Eric. O aniversário do Renan Bandeira hoje. Vai eletrizante, vai eletrizante. Põe no batidão, no batidão. No batidão, no batidão, no batidão. Batidão. Lá vai você, Zezinho. E aí, mascote. Vai pra cima. Os criativos do mês. Moral de primavera. Se você se for menina, que tu precisa? Eu preciso de morfina pra resistir a dor da tua ausência. Fala, Mamute, bora, Maico. O veneno que o teu beijo deixou. Prepara o futebol que eu vou voltar. Faço loucura por você, menina. Galera do Cineral, o Jonathan, o irmão do Madeirito. O teu olhar me faz sonhar a cor. Irmãos gêmeos. Me abraça e diz: tá comigo, não vou me acordar. Céu e as estrelas brilham por você. Stephanie Lucas, a loja que comanda as mulheres da TF. Stephanie Lucas, cheia de novidade, viu? Só pra tá. Sempre comigo no telão. Fábio do Comércio, o Neto Braga, um forte abraço aqui no Júnior. Mano Brau, essa aqui tá doido que se segura. É irmão do Jonathan. Que a festa vai começar, meu DJ. Vai começar. E aí, Bacino? DJ, eu quero ver geral cantando comigo. Olha, amor. Olha, amor. Viagem bandida, Lara bandida. Aqui ao lado direito. Fala, meu comandante Hugo. Hoje tem Caribe, viu? Ainda escuto. O homem tá voando. Bora, Betina. Valéria e a Fanny põe na fita. Uma forra. GDC. Mais pobre. Bora, Baira, Tirei Lobato. A luz do meu amanhecer. Leonardo Multimídia. Te amo. Cássio. E o Pôr aprontar e mosqueiro. De viver. E aí, Carioca? Pertinho de você. Carioca, Tormento. O Edson da Conveniência. Adriele Babá. O Borges aqui no Hobby. Bora, Mascote. Bora, Leandro. Bora, Edson! Edson! Da conveniência! Bora, japonês! Espia! O Peru e a Stephanie agora! Talvez você já saiba que ainda... Baratão no celular! Fechado com o espetacular! Estão dentro de mim! Fala, Felipe! Tem moral! E aí, macaco? Aqui, e o Fura da noite? Bora, Rafael, maluquinho! Acabou. Esses caras tem moral! Domingo tem hobby na TF, viu? Sentimento. Quadra do Curto! De momento, não é bom nada, só atrapalhou. Nara bandida! Olha, chego ao fim! E o Fabinho Ferrari! O que sinto em mim, baby, a saudade que me... Diz, Nara, diz! Ainda tenho seu nome! Olha a Rafaela aí, ó. Tava bem casal ontem. Engraçado. Junto está seu nome ao meu. Rodrigo Carvalho. Vem no seu grande amor. Epa, que foi? É trovou. Tudo no combinadinho, olha aí, Jans. Se não for assim, eu nem quero. Imagina, falta o rato comprar uma do Robin pra mulher dele. Fechamento. Tu é doida? O cara lembra daqueles primeiros chifres dele, né, Gerigilão? Banda Caras, a cara do sucesso. Aí depois vem o Marley combinando com a mais alta do pop. Vamos até 5 da manhã. Sem frescura, viu? Não fui eu quem disse adeus. É até 5. Corre, compra teu uísque, compra tua cerveja que eu vou tocar até 5. Te ter aqui foi felicidade. Diz que tinha botado de castigo, foi? Léo! Cadê o Léo? Cadê o Léo? Fotos de uma paixão. Vê uma água lá, Léo, por favor. Hoje rola um tempo. Falou, comandante Hugo! Já foi mais nós, viu, meu filho? Viu, meu filho? O que existiu, não há nada mais. Juntos sonhamos, juntos estamos. Lava Jato R9, Juris Lobo, Rosane Duarte. Que com a F10 quer, caçando? Por tudo acabar. F10! O quê? Bora, Juni! É nóis, Juni! Choro em silêncio, choro. Julio Adriano e os primos Salles. Esse Adriano virou Robin! Das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas. Agora, Fanny. Tem um super. Agora, Valéria. O que será? Olha o dentinho, vai botando na brasão. Bota dentinho, dentinho, dentinho. Vai botando, vai. Vai botando, vai. Vai, vai, vai. É tudo aí, é tudo aí. Pra quem é da época, vai. Na fila, quando os mano bota, tira. Bota peru. Só no caqueado. Vai, peru. Só no caqueado. Só no caqueado. Mostra pra ela o que é mais pólvora. No caqueado. Tá bufindo, playboy. Qual foi, porra? Só no caqueado. Bora beber, mano. Só no caqueado. Errato, bora beber, meu filho. Bora endoidar. Caqueado. Só presta, não prestando. No caqueado. Eu planejei minha vida até 2012. Já que o mundo não acabou, tô vivendo no improviso desde lá. Eu bebi terça, bebi quarta, bebi quinta, sexta, sábado. Hoje eu já tô porre. Caqueado. Amanhã eu fico mais doido ainda. Caqueado. Vai, vai. Só no caqueado. Osso, mano. Só no caqueado. Osso, mano. Osso, mano. Osso, mano. Osso, mano. Treme. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Junta vários. E a Carla. Vai, vai. Tus, tus, tus, tus, tus, tus, tus. Vai, Fabinho Ferrari. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Fala, Batistão. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta. Falou, Irã. Senta, senta, senta. Falou, Irã. Senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Ura, que delícia. Senta, senta, senta. Senta, senta. Senta, senta, senta. Vai, a pretinha tá que tá. Ui, ela tá que tá. Ui, ela tá que tá. A toginha pra. A toginha pra.